sucesso. E pode balançar, e pode balançar. E é namorado do sertão, marca de caluna lá no interior. Posso morar na cidade, pronto. Eu encontrei amor, uma morena dos cabelos grandes. Uma estrutura dessa acaba com uma, do jeito que ela me olhou. Começamos a se encontrar, ainda seu amor. E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontrou nosso amor. Não se preocupe, nega, desiste não. E o matuto se apaixonou pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontrou nosso amor. Não se preocupe, nega, desiste. Dança, Cris Brito. E é namorado do sertão, em uma carica não, lá no interior. Passo morar na cidade, procura melhoras. Eu encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes. Uma estrutura dessa cama com do jeito que ela me olhou. Eu encontrei o amor, e o matuto se apaixonou pela menina na cidade, filha do doutor. Se você encontrou nosso amor, não se preocupe, nega, desiste não. E o mato do Cia, pela menina da cidade, filha do doutor. Eu sei que você encontrou nosso amor, não se preocupe, nega, desiste. Deixa eu ver. Sucesso. Sucesso, Ney!